não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Caminhos trágicos, fáceis, todos te oferecem. Quer uma passagem só de ida, a maioria se esquece. Na atual situação, só querem do bom e do melhor. Coitados destes, pois não sabem que vão de mal a pior. Se não aprende por bem, por mal vai aprender. Quanto mais dinheiro, mais problemas irão aparecer. Vários inimigos irão cruzar o seu caminho. Pois quero ver quando você estiver sozinho. Amizades falsas nessas horas irão desaparecer. E mesmo depois de tudo, Jesus ainda ama você. Ainda dá tempo, meu truta, pare, pense e me escuta. Você tem condições de sair vitorioso dessa luta. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. A que ponto estamos chegando, deixando a maldade dominar a gente? Desse jeito não cresce o amor nessa terra molhada com sangue inocente. Só Jeová pra perdoar essa nossa vida egoísta e má. Somos fantoches do capitalismo com medo da corda quebrar. Só olhamos pro céu quando os problemas já estão pra explodir. Só pra pedir, mesmo assim as coisas dão certo pra mim. Nunca parou pra pensar que Jeová tem um novo caminho pra ti. Muitos garantem sua segurança com uma 380. Ferro bom, potente, mas não pensam nas consequências. Na hora da raiva nosso raciocínio funciona 40%. Apertamos o dedo e só depois pensamos no que fizemos. Sua cidade exclui você que não contribui pra crescer. Só mais uma ferida no setor central, pedindo dinheiro quando fecha o sinal. A lei do homem te classifica animal. Mas quando Yeshua retornar pra buscar os seus, vai ter justiça de verdade pra aqueles que esperam em Deus. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Não se deixe levar pelas tribulações na sua vida. Depois da tempestade, o mais importante vem a calmaria. Sem os testes não somos dignos de desfrutar da paz. Fé em Deus, siga o seu caminho sem olhar pra trás. Largue tudo que tenha feito, escute Jesus que morreu por nós na cruz. Só ele tem as respostas pra te colocar no caminho de luz. Não adianta na vida teimar e vagar e vagar sem saber onde quer chegar. Pois desse jeito você vai andar em círculos e vai parar no mesmo lugar. Mesmo com força não tem com que se apoiar. Esperando ajuda, mas essa ajuda só vem quando tu procurar. O milagre da vida já traz a certeza que tem alguém olhando por nós. Só quem tem fé, ama o irmão, é quem vai ouvir sua voz. Quem vender seus princípios não será poupado na frente do grande juiz. Quando descer a justiça na terra, levando os fiéis de raiz. Vai deixar pastor, consumidor, que faz do templo comércio santo. O rei dos reis vai levar só merecedor. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. Com Jesus você é tudo, sem Jesus você não é nada. Deixe Deus fazer parte do seu mundo e te acompanhar nessa caminhada. Tudo fica mais fácil quando Deus toma frente dos seus problemas. Confie no Pai, o resto não tema. Ele dará um jeito nos seus problemas. Yeah. V2F, Eri, Soldado da Luz na produção, AFAL. Com Jesus você é tudo,